Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa meditação na palavra do Senhor. Esse é um dos segredos da felicidade: meditar na palavra de dia e de noite, meditar na palavra do Senhor todos os dias de nossa vida. E como o capítulo hoje vai dizer, meditar e obedecer à palavra do Senhor. Obedecer ao Senhor. Esse é o segredo, um dos segredos da felicidade. Claro, juntamente com Ele, aceitar ao Senhor, orar, conversar com Ele, manter comunhão. E parte dessa vida com o Senhor diz respeito a obediência. Aliás, posso dizer que tudo que nós devemos fazer é buscar obedecer ao Senhor em todo o tempo. Louvado seja, bendito seja, exaltado seja para sempre o Criador dos céus e da terra. O Senhor, o Eterno, seja louvado e adorado o seu nome. Irmãos, nós vamos compartilhar, fazer a leitura do capítulo 28. Sem dúvida nenhuma, o capítulo 28 de Deuteronômio é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. E também do livro, especificamente do livro de Deuteronômio. Então nós vamos fazer a devocional e vamos fazer a leitura. Veja, esse capítulo é um capítulo extenso, mas a ideia é uma só. Se nós andamos com o Senhor e obedecemos a sua voz, obedecemos a sua palavra, isso traz bênção. São as bênçãos do Senhor para os obedientes, os que procuram viver de acordo com a sua vontade e obedecer em todo o tempo. E a consequência de não obedecer é sair debaixo dessa bênção e atrair para si a maldição. Bendito seja o Senhor e que Ele nos ajude também a manter uma vida de busca da plenitude, de busca da obediência total, obediência em todo o tempo, em todos os aspectos que a Bíblia nos ensina. É um desafio imenso? Sim. Você vai dizer, nós conseguimos fazer isso toda a nossa vida, em todos os dias, em todo o tempo? E a própria Bíblia diz não, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós não conseguimos em todos os dias, em todos os momentos, em toda a vida, obedecer, mas a nossa busca tem que ser a de manter a comunhão com o Pai e fazer a sua vontade, porque isso, consequentemente, nos leva a desfrutar das bênçãos do Senhor. E a consequência daqueles que não andam segundo a palavra, segundo a vontade do Senhor, ou não desejam andar, ou não se esmeram para andar, é uma vida que não é abençoada. E mais do que isso, nós, os seres humanos, podem atrair sobre si a maldição por causa de não andar segundo o projeto do Senhor. Leio para vocês a mensagem devocional a nós enviada, como vocês já estão acostumados, e depois eu farei a leitura do capítulo, que é muito forte e é autoexplicativo. O próprio texto vai dizer exatamente onde nós seremos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Se nós andamos em obediência, nós somos abençoados. E se nós andamos em desobediência, isso gera, sem dúvida nenhuma, uma vida infeliz. Nós podemos aprender com essa palavra. Leamos então a devocional que nos foi enviada, que diz assim: nunca se entregue para a derrota, nem as tempestades e as batalhas da vida. Se você entregou sua vida para Jesus, confie e creia em teu poder. Você está do lado do vencedor. Ali é creia em seu poder, né? Melhor, corrigindo aqui o texto, né? Creia no poder dele. Você está ao lado do vencedor e ele jamais perde uma batalha. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ore mais, tenha bom ânimo, Deus é conosco. O irmão nos abençoa, irmão Everson, e nós abençoamos a vida dele e também abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Passamos à leitura da palavra e no primeiro versículo eu já vou ler uma nota de rodapé da Bíblia, BKJA, e depois eu vou fazer a leitura corrida, porque o texto se explica e diz onde nós seremos e como nós seremos abençoados, por isso é um dos mais importantes capítulos da Bíblia e a consequência para a desobediência. Diz assim o versículo 1: se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Bom, irmãos, tendo pregado ao povo todas as orientações de Yahvé quanto à segunda parte da aliança, agora Moisés comunica a todo Israel as bênçãos decorrentes da obediência a palavra de Deus e as maldições que advêm como fruto da desobediência e falta de temor ao Senhor. Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, ficou claro que o coração humano é mesmo propenso à incredulidade, ao engano e à apostasia. Por isso não devemos olhar as maldições aqui citadas com espanto e horror. Afinal, o próprio Senhor Jesus usou algumas dessas expressões para nos advertir sobre o perigo das ciladas do mal. Israel e nós, por extensão, devia entender que as maldições listadas eram, de fato, outra forma de abençoar o povo por meio de uma advertência clara e eloquente. Ou seja, irmãos e irmãs, avisos de Deus. É um processo educativo para com o povo lá no passado e para conosco hoje. Avisos de Deus que se tivessem sido levados a sério por Israel, teriam poupado muita humilhação, miséria e sofrimento. Da mesma maneira, conosco, avisos do Senhor, porque se nós levarmos a sério a palavra do Senhor, nós seremos poupados de muita humilhação, miséria e sofrimentos que são decorrentes dessa desobediência. Eu não estou dizendo que todo o processo de luta, adversidade, dor e outras ciladas, adversidades no geral, são consequências da desobediência. Não. Muitas vezes são consequências de ataques malignos, nos ensina a palavra lá em Efésios. Outras são consequências de um mundo tenebroso. Literalmente é o que a palavra diz. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo que está no maligno. Uma sociedade que tem valores corrompidos. E a prática das pessoas é a maldade. Então nós sofremos muitas vezes não por desobediência, mas pela maldade dos homens, das pessoas, homens e mulheres. Nós sofremos também por causa disso. E sofremos por causa das nossas contradições entre a nova criatura que foi gerada em Cristo Jesus e as contradições ainda provenientes de uma vida que não está totalmente glorificada. Já fomos glorificados na ressurreição com Cristo. Mas ainda não estamos totalmente, plenamente desfrutando de tudo aquilo que Deus vai nos permitir, o Senhor vai nos permitir viver na eternidade, no céu, no novo jardim, no jardim eterno, na nova Jerusalém. Então, que isso nos sirva de alerta, também um processo educativo. Que nós andemos segundo a vontade do Senhor, entendendo que muitas coisas são coisas que sofremos, maldades, são maldades provenientes de ataques malignos, outras provenientes de ataques malignos que estão na sociedade, a maldade humana que rouba, mata e destrói, como o próprio Satanás, ele vem senão para roubar, matar e destruir, isso é dele. E os que andam segundo essa orientação maligna vão acabar fazendo isso e nós sofreremos por causa disso. E o sofrimento proveniente desse processo de santificação entre aquilo que é o novo ser que já foi gerado, está se desenvolvendo e desfrutará da plenitude na glória, e aquela velha natureza que às vezes deseja ainda insurgir, se levantar. Então nós sofremos por causa disso. Mas quero reforçar. O capítulo 28, tendo explicado isso brevemente, só mencionado isso, eu digo a vocês que agora a leitura do capítulo vai dizer: andou com o Senhor e obedeceu, tirando esses casos mencionados, do diabo, do mundo e da velha natureza, nós, se andarmos com o Senhor e obedecermos, desfrutaremos dessa vida espiritual vitoriosa, abençoada. Agora, se nos afastamos disso, experimentaremos uma vida sem a bênção do Senhor e debaixo de maldição. Versículo 2: se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Benditos o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Olha para a sua vida e olhe e aplique isso. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Está aí a explicação por que você experimenta de vitórias inimagináveis. É por causa da bênção do Senhor. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Javé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Olha, promessa de bênção na vida material também. Aliás, nós somos abençoados. Porque se não fôssemos, alguns desfrutam de grande bênção material, outros menos. Mas o Senhor sempre concede uma vitória, sempre nos abençoa ricamente e faz com que a terra seja o nosso trabalho seja abençoado. O Senhor nunca nos abandona, nunca. Ele sempre provê. Para alguns, provê assim com larga extensão por causa de um projeto, de um propósito na vida daquela pessoa. Para outros, de outra forma, outros menos. Mas Deus sempre providencia. Veja Jesus, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. E você vai dizer, mas ele era abençoado materialmente? Sim, ele teve tudo o que precisou para a sua vida, para os discípulos, para a realização do ministério. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas nunca lhe faltou alguém que estendesse a mão e o convidasse para ir dormir. Eles não tinham no ministério, Jesus e os discípulos, não tinham uma sede, não tinham um recurso fixo, nada disso, mas eles iam recebendo em todo o trajeto. Do sul ao norte de Israel, de norte a sul. E durante os 3 anos, Jesus foi sempre suprido, e os discípulos também, e depois isso acontece na vida de todos. E aconteceu ao longo da Bíblia, você vai ver exemplos de grande fartura, outros não tão grande, de acordo com um projeto do Senhor para a vida da pessoa, dependendo também do ministério para o qual Deus o levantou ou a levantou, mas o Senhor sempre abençoa, sempre, sempre abençoa. E Javé fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu, sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então, todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Javé e terão pavor de ti. Irmão, irmã, você não imagina, mas pode ter certeza que muitas pessoas, apesar de não declararem, elas reconhecem que você tem uma bênção especial em sua vida. E quando pretendem lhe fazer o mal, elas não conseguem realizar totalmente o que pretendiam. E não conseguem porque Deus te protege És abençoado e protegido, porque se nós não fôssemos protegidos, Satanás nos mataria. Se não fôssemos protegidos, o mundo nos roubaria por completo e até a velha natureza também nos assaltaria da nossa comunhão com o Senhor, por exemplo. Então, todos os povos, todas as pessoas que te cercam, todos os povos da terra, aqui nós estamos falando de Israel, né? Todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade. Preste atenção, irmão. Por isso, quando alguém é muito abençoado na área material, não se constranja se é homem de Deus, mulher de Deus, porque é proveniente do Senhor. Claro que a quem muito é dado, muito será cobrado, né? No sentido de que essa pessoa que recebeu grande prosperidade, nem todos receberam a mesma, da mesma, na mesma quantidade. Em toda a Bíblia, os homens de Deus e mulheres de Deus, você vai ver, nem todos receberam a mesma quantidade, mas todos foram abençoados. E quando alguns receberam em grande quantidade, eles têm uma responsabilidade para com a viúva, para com o órfão, para com o estrangeiro, para com o levita e assim por diante. Então, as pessoas percebem, quero que você guarde isso, que você tem algo diferente. Esse algo é a presença do Senhor. E isso dá pavor. Muita coisa que buscariam fazer contra você não vão fazer porque há um certo pavor. Isso não está no consciente da pessoa, ela não tem clareza, mas há uma presença que a impede. E essa presença é a presença do Senhor. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre e nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nessa terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Veja as bênçãos. Ambiente de cuidado com o rebanho. Então o Senhor vai abençoar a cria do rebanho. Ambiente de plantação, ele vai abençoar poderosamente a colheita. Ele abençoa mesmo a nossa vida. Eu sou testemunha disso, porque sou um abençoado. Porque busco a presença do Senhor, ando com ele e o Senhor nunca, nunca abandonou. Nós, às vezes, nos afastamos, como mencionei no início, mas ele não. Nós somos abençoados por ele com abundância, abundância de amor, falando do fruto, de outro fruto, o fruto do Espírito. Somos abençoados com amor, com alegria, com paz, com benignidade, com bondade, com longanimidade, com domínio próprio. Irmãos, a bênção do Senhor não tem limite, porque Ele não tem limite. E não só a bênção espiritual do fruto do Espírito, mas o fruto também no campo histórico, vivencial, na vida prática, tá bem? Quando eu falo material, na vida concreta, o Senhor nos abençoa. Ele está pronto a te abençoar. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar a chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Se nós andarmos sem dar brecha, o Senhor vai fazer isso. O Senhor já me abençoou muito. E num momento de falta de zelo para com a mordomia, num momento de maior bênção material, onde até também investia em pessoas, em missionários, e emprestava, mas faltando o zelo, pecando contra o zelo, aí fui levado a uma situação desconfortável porque não obedeci exatamente à palavra do Senhor. Mas quando voltei à presença do Senhor, antes de pecar, sempre abençoado. Pecando, o Senhor veta. E depois, quando você se arrepende, ele volta a te abençoar e volta a te fazer prosperar agora mesmo. Irmãos, eu me sinto assim próspero, porque a vida, minha vida já tinha sido declarada finda por profissionais da área, mas o Senhor me deu vida. E mais do que vida, ele me deu oportunidade de continuar pastoreando e continuar pregando. E só por esse trabalho nós estamos chegando à metade da Bíblia. E o Senhor sempre supre também na vida concreta, através da vida de alguém, ele faz o que fez com seus missionários ao longo da história. Já não é o momento da grande fartura, não, mas é o momento da provisão de Deus. Porque a Bíblia diz que o pão nosso de cada dia ele nos dá hoje. Aleluia. Ele nos concede a cada dia. Então me sinto assim abençoado pelo Senhor. E será assim até o último dia, o dia da volta de Jesus, ou o dia que ele nos chamar, se nós mantivermos comunhão com ele. Versículo 13: O Senhor fará de ti a cabeça das nações. Preste atenção, está falando para Israel, como um povo todo, cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que nesse dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim, estarei sempre por cima, nunca por baixo. E essa promessa vai para a igreja e vem para mim e para você. Portanto, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. E lembra que Deus também não é só representado por imagens de escultura. Deus é aquilo que ocupa o primeiro lugar no coração de uma pessoa. Então, que nós nunca abandonemos os mandamentos e nem nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos, e não sigamos nem façamos outros deuses. Ou seja, não coloquemos em primeiro lugar, na nossa vida qualquer pessoa, nem a esposa, nem o esposo, nem o filho, nem a filha, nem o vô, nem a avó, nem a família, nem a igreja, nem o ministério, nem o seu estudo, nem o seu trabalho, nem o seu lazer, nada. Ninguém pode ocupar o primeiro lugar, porque se nós mantivermos o Senhor em primeiro lugar, ele nos abençoa poderosamente. E se pecarmos, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, pelo Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor. E depois de convencer, se nos arrependemos e mudamos de vida, fazemos uma metanoia, uma mudança de coração, uma mudança de mente. Noia, literalmente, é mudança de mente, mas para os gregos, essa mente significava mais do que o que nós chamamos de mente. É o controle do teu ser como um todo. Então nós temos que nos manter fiéis, fiéis ao Senhor, e observar, e não fazer nem colocar ninguém em primeiro lugar na nossa vida, por mais que nós amemos, familiares, amigos, tudo. Nenhuma coisa também em primeiro lugar. Eu repito, nem a família, nem o estudo, nem o trabalho, nem o lazer, não pode ser o primeiro lugar na sua vida. Só Deus é o primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o primeiro lugar. E ele não está dando essa ordem porque ele tem problema de baixa estima. Ele não tem problema de necessidade de afirmação. Então, ah, eu quero ser o primeiro. Não, é porque quando nós o colocamos em primeiro lugar e ele está no centro da nossa vida e ele de fato é Senhor, ele coordena, ele manda, ele ordena as nossas vidas, nós somos abençoados. Você viu a sequência de bênçãos que Deus tem. Está aqui tudo, versículo 28, tudo. Está querendo dizer tudo, quando você entrar, quando você sair, em todas as áreas da sua vida, em tudo. Os inimigos serão derrotados. O Senhor enviará bênção. O Senhor abençoa no espírito, na alma, falando numa divisão grega, né? No corpo. O Senhor abençoa a tua vida como um todo. Como um todo. Por isso ele tem que estar em primeiro. Bom, se ele sai da primeira posição, do primeiro lugar em sua vida, versículo 15, que tem correspondência com Levítico, capítulo 26, depois que fala do ano sabático, do ano jubileu, vem Levítico 26, de 14 a 16, você vai ver agora o que significa a desobediência. Contudo, se não obedeceres à palavra do Senhor, ou de Yahvé, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que nesse dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e amaldiçoado serás no campo. Malditos o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito os filhos do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Lembre que é um ambiente rural, né? Maldito serás ao entrares e amaldiçoado ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldições, confusão e repreensão em tudo que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína por causa da malignidade das tuas ações, pelas quais me abandonaste. Você abandona o Senhor, nós, como seres humanos, podemos abandonar o Senhor. Se abandonamos, vamos caminhar para a malignidade. O Senhor te encherá de doenças. Ouça isso agora. O Senhor te encherá de doenças até banir-te da boa terra em que estás entrando para dela tomares posse. De novo, é com Israel que ele está falando no contexto da tomada da terra prometida. Sim, ponto. Mas esse é um conceito. Jesus usa esse capítulo. Como querem dissociar uma coisa da outra se Jesus não fez assim? Às vezes líderes falam isso por absoluta ignorância, não é uma pequena ignorância, é ignorância assim total. Jesus se utiliza de salmos, cita salmos. Ele cita os 10 mandamentos e faz um resumo dele. Ele cita Deuteronômio, ele cita Números. Ora, irmãos, continuemos nessa prática que estamos fazendo de meditar na palavra dia e noite, e você, depois de se aprofundar nesses capítulos e verificar, deixa eu ver a fala de Jesus. Ah, então é essa citação, você pode ver na sua Bíblia, está lá indicado. Provavelmente no seu texto, ou se a sua não aponta, veja Bíblias que fazem o apontamento de que texto Jesus está falando. Então, prestem atenção para que você não caia em ruína por causa da malignidade das tuas ações pelas quais me abandonaste. Versículo 21, o Senhor te encherá de doenças até banir-te. Versículo 22, o Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo que te infestarão até que morras. Ah, pastor, então toda a enfermidade é o Senhor amaldiçoando? Não, irmãos, não. Não preciso me alongar nisso. É claro que nós estamos num corpo que será trocado, um corpo mortal que será trocado por um corpo imortal, um corpo glorificado. E para esse corpo ser trocado, é necessário que esse corpo faleça. Então há um processo que é fruto lá do pecado original. Então já há um processo onde haverá a falência do corpo, causas dessa limitação desse corpo. Há situações assim. Há problemas também de cunho emocional. Mas há, sem dúvida nenhuma, problemas de ordem espiritual. Às vezes os irmãos não param para entender que a mão do Senhor está no negócio. Aliás, em todos eles, né? São doenças devastadoras. Versículo 23: o céu sobre a tua cabeça se tornará como bronze, o chão debaixo dos teus pés como ferro, e Javé transformará a chuva da tua terra em cinza e pó, que descerá do céu sobre ti até que fiques completamente em ruínas. Era um aviso para Israel. O Senhor fará que sejas derrotado pelos adversários, e isso aconteceu. Sairás contra eles por um caminho, mas por sete caminhos fugirá deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Isso aconteceu com a nação de Israel. Veja em todo o Antigo Testamento, até no Novo, depois do ano 70, depois eles ficam sem terra praticamente 2.000 anos. Deus está tratando com seu povo. Mas ele não trata para o mal, ele trata para reformar, para transformar. Ele trata para que o seu povo seja de fato o povo segundo o seu coração. Olhe isso aqui, versículo 26. Os teus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu. Claro, está falando num contexto de batalha, né? A morte, as enfermidades. Mas se nós aplicarmos isso na história de Israel e agora na história da igreja, ao longo desses 2.000 anos, o que isso significa? E para os animais selvagens da terra, os teus cadáveres servirão de alimento, e não haverá quem os possa enxotar. O Senhor te castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males para os quais não descobrirás a cura. Olha a humanidade aí, pelo que tem passado na história. O Senhor te afligirá com loucura, cegueira, confusão mental. Andarás sobre a luz do meio-dia, tateando as voltas, sem rumo, como um cego nas trevas, não encontrarás prosperidade em nada que realizares. Dia após dia serás oprimido e extorquido, sem que ninguém te possa salvar. Tu te desposarás com uma mulher, porém outro homem terá relações sexuais com tua esposa. Edificarás uma casa, contudo não habitarás nela. Plantarás uma vinha, mas não provarás dos seus frutos. O teu boi será abatido diante dos teus olhos, porém da carne não te alimentarás. O teu jumento te será arrancado à força e não será devolvido. As tuas ovelhas serão entregues aos inimigos e ninguém as salvará. Teus filhos e tuas filhas serão tomados como escravos e levados para servir a outros povos. Naquele contexto, irmãos. Mas serve a toda a ideia que você está entendendo. É muito claro. E os teus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que te seja possível erguer uma só mão para fazê-los regressar. Uma nação que não conheces comerá aquilo que a terra e o teu trabalho árduo produzirem, e sofrerás a mais cruel das opressões todos os dias da sua vida na terra. Então te enlouquecerás diante de tudo que os teus olhos virem. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possa curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu só quero reforçar que essas coisas aqui não são oriundas da mão de Satanás, nem do mundo, nem da velha natureza. É quando Deus está tratando com o seu povo. Aqui Deus está falando com Israel. É Deus falando também com a igreja que foi enxertada nele, na videira. Isso aqui é proveniente do tratamento de Deus. O Senhor te levará e também o rei que te governar a uma nação que tu e teus antepassados nunca conheceram. Lá prestarás culto a deuses estranhos, ídolos de madeira e de pedra. Aconteceu no exílio e nos exílios ao longo da história. Serás assim motivo de pavor e escândalo, objeto de escárnio e riso para todas as nações por onde o Senhor te conduzir. Lançarás muitas sementes ao campo de tua terra. No entanto, colherás quase nada, porque os gafanhotos devorarão. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque os vermes as comerão. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém nem poderás ungir com azeite. Porquanto as tuas azeitonas cairão antes de amadurecerem. Olhem, observem isso, irmãos e irmãs. Gerarás filhos e filhas, mas não ficarão contigo, porque estrangeiros os levarão para servirem no cativeiro. É de deixar estarrecido a abrangência do tratamento do Senhor. Por isso, é melhor não cair nas mãos de um Deus irado. Cito de novo o nome do título do sermão de Jonathan Edwards. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as árvores e plantações da tua terra. O estrangeiro que está no meio de ti progredirá e terá mais sucesso todos os dias, enquanto tu regredirás a cada momento mais e mais. Ele emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás. E ele será considerado como cabeça entre as nações, e tu serás a cauda. O absolutamente inverso das bênçãos são essas maldições. Então, que o bendito e louvado e exaltado seja o Senhor, o nosso Senhor eterno, e nós obedeçamos para viver debaixo da bênção e jamais ser tratado por Ele, dessa forma, onde ele permite a maldição sobre aqueles que são o seu povo, mas estão sendo tratados. A última parte. Fim do segundo discurso de Moisés. Portanto, todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas completamente destruído, porquanto não ouviste a voz do Eterno, teu Deus, para guardar os seus mandamentos e seus estatutos que ordenou. Essas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para os teus descendentes, com todas as gerações futuras. Considerando que não quiseste obedecer e servir ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo o que ele proveu para o teu usufruto, então servirás ao teu inimigo, que o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre teu pescoço até exterminar-te. O Senhor trará de terras muito distantes, dos confins da terra, uma nação pagã que se levantará contra ti como a águia em mergulho, nação cujo idioma não conseguirás entender. Lá atrás, no passado, ainda na posse da terra prometida, Deus já alertava, e o povo, quando obedeceu, foi abençoado, desobedeceu, experimentou isso aqui. Irmãos e irmãs, isso é um alerta para mim e para você. para todos nós. Um povo de aparência feroz, sem respeito nem pudor pelos idosos, tampouco qualquer misericórdia para com os jovens. Essa nação devorará a cria dos teus animais e as plantações da tua terra, até que sejas completamente destruído. Ela não te deixará sobrar nenhuma porção de trigo, vinho ou azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos teus rebanhos, até que estejas totalmente arruinado. Esse povo sitiará todas as cidades da tua terra, até que caiam os altos muros fortificados nos quais colocas a tua confiança. Sitiará igualmente todas as tuas cidades em toda a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede. Por causa do tremendo sofrimento a que teu inimigo te submeterá durante aquele terrível cerco, serás obrigado a comer o fruto do teu próprio ventre. Aconteceu, irmãos. Onde Israel havia tanta fome e as pessoas já estavam comendo os filhos. A carne dos teus próprios filhos e filhas que o Senhor, o teu Deus, te deu. Até mesmo o ser humano mais fraterno e educado entre todos os membros do teu povo não demonstrará a menor compaixão por seu irmão, pela mulher que ama e pelos filhos que sobreviverem. De modo que não repartirá com nenhum deles ao menos um pedaço da carne dos próprios filhos que estiver devorando, pois nada lhe sobrará devido aos muitos sofrimentos que teu adversário te infligirá durante o grande e devastador cerco de todas as tuas cidades. Eu não tenho tempo agora para fazer toda a narrativa desses momentos que aconteceram, mas nós vamos ver nos livros ainda que estão para serem expostos capítulo a capítulo. Do mesmo modo, quanto a mulher israelita mais gentil, verso 56, e delicada entre todas de teu povo, tão fina e educada que não ousaria tocar a terra com a planta do pé, seu olho se tornará maligno para com o marido, a quem ama, e para com o próprio filho ou filha, não lhe entregando nem a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, porquanto a verdadeira intenção dela é devorá-los secretamente durante aquele horrível cerco, em meio aos grandes sofrimentos que teu adversário desferirá sobre as tuas cidades. Ah, pastor, você pode perguntar, eu já vou ler o 58. Mas é só com Israel que aconteceu as bênçãos, as maldições. Não, irmão. Não. Esse é um princípio bíblico. Andar e obedecer a Deus tem como consequência viver debaixo da bênção do Senhor. Não obedecer, não andar e não obedecer, tem como consequência essas maldições. Portanto, se não seguires fielmente todas as palavras desta Torá, lei, escritas nesse livro, e não amares reverentemente esse nome glorioso e terrível, Yahvé, Elohim, o teu Deus, então ele enviará como castigo pestes horríveis sobre ti e sobre teus descendentes, desgraças terríveis e prolongadas doenças graves e crônicas. Ele enviará contra ti todas as moléstias do Egito que temeste e se apegarão a ti. Também o Senhor fará sobre ti vir toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro dessa Torá, a lei, até que sejas absolutamente arrasado. Assim restarão apenas uns poucos de vós, em número de homens, vós que éreis no passado tão numerosos quanto as estrelas do céu, porque não destes ouvidos à palavra do Senhor, vosso Deus. Do mesmo modo como foi agradável a Yahvé fazer-vos prosperar e multiplicar em número, também lhe será agradável destruir-vos e fazer-vos perecer. Sereis, pois, desarraigados da boa terra em que estáis entrando para dela tomar posse. Penso que só alguém que talvez não entenda e não saiba do que aconteceu na história de Israel, só alguém com, assim, uma, duas, três semanas de conversão e que não saiba nada, mas 99% dos irmãos sabem o que aconteceu, o que tem acontecido ainda. Então, nós todos estamos alertados para esse tratamento, para que andemos e recebamos a bênção. Andemos com o Senhor e recebamos a bênção. E jamais nos afastemos do Senhor para não cair debaixo de maldição. Versículo 64. Então Yahvé vos dispersará, perdão, por todos os povos, de um extremo da face da terra ao outro, e aí servirá a deuses estranhos, que nem tu, nem teus antigos pais conheceram, feitos de madeira e de pedra. Em meio a essas nações pagãs, jamais terás paz e tranquilidade, e a planta dos teus pés não encontrará um só lugar para descansar. Lá, Yahvé, te deixará com o coração desesperado, olhos exaustos e aflitos de tanto esperar, e alma ansiosa. Viverás em constante incerteza, cheio de medo e terror, dia e noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Ao raiar do dia, pensarás: tomara que já fosse noite. E ao pôr do sol dirás: ah, quem me dera fosse dia. Por causa do pavor que se apoderará do teu coração e pelo flagelo que teus olhos contemplarão, Yahvé te fará retornar ao Egito de barco ou pelo caminho do qual eu te dissera: nunca mais o vereis. Lá sereis postos à venda para os teus inimigos como meros escravos e escravas, e mesmo assim não haverá quem vos queira comprar. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto é maravilhoso. Eu fiz questão de ler o capítulo inteiro, como em todo esse trabalho devocional, esse momento devocional que fazemos juntos, para que você tenha uma noção, uma clareza maior, traga à memória o que nos dá esperança, e se faz tempo que você não passou, não tem passado por esse texto de Deuteronômio 28, você ouça esse capítulo, depois leia, depois ore e continue estudando esse capítulo e se aproprie das bênçãos do Senhor sobre os obedientes. Como diz Levítico 26, 3 a 13, como diz Deuteronômio 7, 12 a 26. Irmãos, irmãs, esse é um texto educativo. Foi um texto educativo para Israel, que estava para entrar na terra prometida. E tudo que está escrito aqui, sem tirar nem pôr, tudo que está escrito aqui de bênçãos, nós vemos hoje e nós vimos nos homens de Deus ao longo da história. Homens e mulheres de Deus, pessoas. Ao longo da história nós vimos. E nós vemos hoje. Você olha para uma pessoa de fato espiritual, de fato seguidor da palavra, de fato obediente, você vê, é abençoado. É impressionante. Quando o maligno pensa que vai derrotar, não consegue, não derrota, porque o Senhor abençoa, abençoa espiritualmente. Cada dia a pessoa está mais parecida com o Senhor, mais parecida com Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. Abençoa a mente. dá capacidade, dá talento, dá possibilidade de realização de estudo, trabalho, na igreja, ministério, no corpo de Cristo. Não pense só em igreja local, mas no corpo. Ele abençoa. Ele abençoa no campo do sentimento, da afetividade. Quando tudo parece que vai se arruinar, ele não deixa. Ele reaviva a bênção dele nessas áreas. Ele abençoa o corpo dos seus servos. A não ser que seja um propósito específico dele, e o Senhor tem casos, nós vemos isso na Bíblia, alguns casos onde Jó, por exemplo, passou por uma situação de aprendizado importante, para depois ele declarar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Preste atenção, irmão, irmã, experimente da bênção do Senhor, experimente da comunhão com o Senhor, ele vai abençoar o seu espírito, ele vai abençoar o que nós, no Ocidente, chamamos de alma, ele vai abençoar o seu corpo, ele vai abençoar a sua vida material, ele vai abençoar sua vida como um todo, né? Sua vida prática, né? O seu estudo, o seu trabalho, ele vai abençoar com dons, com talentos, com capacidade, ele vai impedir o maligno de destruir, de roubar, matar e destruir. E quando há um roubo por causa dessa maldade humana, depois Deus faz ressarcir. Recentemente tive uma situação onde estou acompanhando e orando, e eu sei que Deus vai ressarcir essas pessoas queridas. Quando isso acontece, porque Deus não permite. Não permite que o diabo roube a vida abundante que Deus nos dá, e essa vida em todo o sentido, todos os sentidos, essa vida plena. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O Senhor faz ressarcir se houve algum roubo, se houve algum atentado que gerou, né, ou mesmo em outros campos, né, a morte de alguma coisa, a morte de alguém, a morte de um relacionamento. Deus faz ressurgir esses relacionamentos, e a morte de alguém, alguém querido, o Senhor faz ele derrama o seu consolo, e depois ele faz com que nós mantenhamos avivado também em nós. Avivados os ensinamentos que essa pessoa nos deixou, como ela foi importante para nós, por exemplo, pai e mãe. A morte não fica sendo a última palavra nunca. Por mais que o diabo tente isso, roubar, matar, por mais que ele tente destruir a sua vida, ele não consegue, porque Deus é com você, meu irmão. Deus é com você, minha irmã. Deus é conosco, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Tão somente, assim como o Senhor ensinou a Israel, não caiamos nas maldições da desobediência, porque eles provaram de toda essa bênção, mas também nos momentos de obstinação para o mal, e de se dobrar diante de outros deuses, e se corromper em todos os sentidos, o Senhor tratou com mão forte. Com mão forte deu vitória e com mão forte deu tratamento. Assim também conosco. E que hoje seja um dia especial, então, e que você fique com essa lembrança, Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, bênçãos e maldições. E quando Todas as vezes que você desejar e precisar, você vá ao texto e veja tudo que Deus tem para você na entrada até a saída da sua história. E tudo aquilo que você não, que Deus não quer e que você não quer. Então, em nome de Jesus, vocês sejam abençoados, nós sejamos abençoados e experimentemos dessa graça que o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. E eu me alegro muito de ler juntamente com vocês o capítulo 28 do livro Eler da Devarim. Estas são as palavras. Ou, no modo compacto do hebraico, as palavras. Essas são as palavras, irmão, irmã. Desfrute da bênção e rejeite toda maldição, mas essa rejeição não pode ser só uma declaração, tem que ser acompanhada de obediência, porque se a gente não é obediente, aí a desobediência ao Senhor traz essas consequências. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te livre de toda cilada do mal e derrame sobre você bênção sem medida, hoje e para sempre. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consagração, o poder, o convencimento do Espírito do Senhor seja sobre nós e sobre nós permaneça. Juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.